1526, poderia confirmar somente pessoas a bordo e alternativo? 7 Anápolis, ciente, 2526, táxi autorizado até a táxi e hotel, reporta no hotel, para ingresso, 2526. Arara 01, no solo aos 17, libere a direita, reporta na Delta para o cruzamento Arara 01. Autorizado, aliane, manteu no zero. Aéreo 2526 autorizado, alinhar e decolar a partir da interseção, vento 150 graus, 7 nós. Alinhe e decola 2526. Autorizado o cruzamento da 1028 até o Pátio Militar, Arara 01. Autorizado o cruzamento. 119, controle 119, decimal 35. 1935, boa Páscoa. Igualmente. Você é 2526. Espera 2526, contato radar, 130360, saída Arbor. 360 Arbor, 2526. Thank you. Força Aérea 2526, chame nos canais Tango 108 e Tango 104. Ok, ciente, Tango 108, Tango 104. 170, informação caso, passa 200. 0 via mar e desça para 2000 pés, ajuste no Ita 12. 2000 pés, via chegada a mar e 1014, está 31, 170. Autoriza para a Lidula? 1970, autorizado. Muito grato, operação 3170. Zero está autorizado e ele é X-ray, reposto e estabilizado. Autorizado, X-ray, reposto estabilizado, 3170. Ground American 230. Ground American 230. Okay, sir, which departure can we expect tonight? Just confirm the hour of the flight plan. Departure time 0120. Can you confirm again? 0120 or 0520 Zulu. 0520 Zulu. Yes. Negative. I'm sorry. 0420. 0420. Roger, stand by, America 230. Stand by. localizador 3170. Na 3170, chame torre, na frequência 118, decimal 95. 295, bom trabalho. Tá 3170 no localizador, Campo Vista. Avistado 3170, reporta 3 pouso baixado travado, QNH 1014. 1014, reportarei. Está checado, 3170. 3170, livre pouso, pistão no zero. Vento 150 graus, 7 nós. Ciente, livre pouso, 3170. Solo 06, direita 1211. 211, direita, tá 3170. Solo, Salvador, tá 3170, tá Fox. 3170, Fox Alfa, Juliette, portão 02. Fox Alfa, Juliette, portão 02, tá 3170.